Chegando agora para a 24ª edição do podcast Trio Wide, dessa vez uma edição muito especial, onde vamos falar sobre as últimas etapas das três categorias nacionais da NASCAR, a Camping World Truck Series, a Nationwide Series e a Sprint Cup, e também sobre seus respectivos campeões. Começando o primeiro bloco, comentando um pouco do que aconteceu da prova em Miami na sexta-feira da semana passada. Né? Essa semana a gente, por diversos problemas, não conseguimos gravar durante a semana. E estamos gravando hoje, que é um sábado, mas mesmo assim vamos deixar nossos destaques da corrida, lembrar e puxar pela memória alguns momentos interessantes de todos os eventos, também deixar os comentários sobre os campeonatos, os campeões e o que nós vimos da temporada e o que a gente espera para 2014, além de, no último bloco, responder as perguntas que os amigos fizeram na Home Tracks e no Big One Brasil e comentar mais as expectativas e tudo que a gente pensa que pode acontecer em 2014. Vamos começar pela prova de sexta-feira, a Ford EcoBoost 200, que aconteceu lá em Homestead, a final da Truck Series. Como todos sabem, o Matt Crafton já era campeão e o Kyle Busch ficou com a vitória. Eu vou chamar o Leonardo para deixar os destaques dele, o Elião, e depois nós vamos debater aí o que aconteceu e vamos fazer um catado geral do que foi a Truck Series em 2013. Bom, boa tarde, Pedro, boa tarde, Hélio, boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo, né? Dessa vez, semana, com todos os problemas, nós vamos gravar hoje no sábado à tarde agora, finalzinho de tarde do sábado, e realmente foi três grandes corridas, não todas as três, pelo menos uma grande corrida foi, que foi a Truck Series. Para mim foi a melhor corrida do final de semana. Eu gostei muito da corrida Truck Series, muito movimentada, uma corrida bem a cara do como foi o campeonato, mesmo, excelente corrida. E quem acabou campeão, quem acabou vencendo a corrida foi o Kyle Busch. O Kyle Busch chegou à sua 35ª vitória na Truck Series, a sua 5ª vitória em 2013 e a sua 2ª vitória em Homestead. O Kyle Busch, nesse ano de 2013, ele somou 21 vitórias. E agora, então, um total de 126 vitórias na NASCAR, Kyle Busch. É um número bem expressivo, um número... Não é tão fácil assim, parece ser fácil, mas não é tão fácil chegar ao número desse, o Kyle Busch tem, mas é um número a ser respeitado. E o Kyle Busch também acabou com o truque dele sendo campeão do Honor Points, que é o truque que é o campeonato do truque mesmo, né? Bom, como passou já muito tempo já, então assim, meus destaques rapidinho, um é o Brandon Galgo que terminou a corrida em quarto. Ele acabou somando o seu 10º top 5 e terminou o ano com 3 top 10. Um excelente trabalho dele. Nas últimas 4 corridas foram 4 top 5. Um bom trabalho do Brandon Galgo esse ano. E o outro destaque também é o John Stall, que terminou corrida em 6º. Ele largou lá no meio do field, né? Fez uma boa corrida e acabou somando, terminando em 6º, acabou somando o seu 10º top 10. E a sua melhor posição, claro, em 2 largados. Outro largado do ano passado, ele acabou abandonando a corrida logo no começo. Fez Stratton Park. E essa corrida foi um excelente resultado para ele. Hélio? Então, pessoal, tudo bem? Rapidamente, como também já passou muito tempo, né? A maioria do pessoal que estiver ouvindo, provavelmente por domingo, segunda-feira, né? Já vai ter quase 10 dias do que ocorreu a prova, né? Vou passar dois destaques rapidinho aqui. Dois pilotos que fizeram um grande trabalho, né, cara? Que a gente tem que lembrar, né? E mostrando que... Podem não terem sido pilotos regulares esse ano, né? Tendo disputado o campeonato correndo em tempo integral, mas mostraram muita força e que tomara que esses dois caras tenham um lugar fuciaço no ano que vem, que é o Cale Gayle, que na semana passada já havia feito uma grande corrida, né? Em Phoenix, né? Conseguiu um 10º lugar, né? Aquele final de prova enlouquecido que foi, né? Com algumas amarelas, né? O Cale Gayle conseguiu esse 10º lugar. E o outro é o Ross Chastain, que mais uma vez conseguiu mais um top 10. Não foi tão melhor, não andou tão bem como nos últimos fins de semana, mas ele está aí mostrando que ele tem valor e que provavelmente, se conseguir um bom truck para 2014, ele pode ser um dos fatores pelo campeonato. Pedro? Então, só dando uma passada aqui nos números da prova. O Kyle Busch e o Ryan Blaney praticamente dominaram todo o evento, apesar de toda a ação que a gente teve no decorrer da prova, né? Fora eles, lideraram o Matt Crafton, que acabou envolvido num acidente, mesmo assim completou a prova. na volta do líder. A gente teve o Ross Chastain liderando duas voltas em paradas, o Johnny Sauter que parou, que liderou logo no início, o Austin Dillon também liderou voltas. Deixa eu ver se mais alguém, foram só esses que lideraram voltas. O top team foi Kyle Busch, Ryan Blaney, Jeb Burton, mais uma boa prova do Jeb, Brendan Gaughan, que teve um final de temporada bem sólido, Ron Hornaday Jr., que fez sua estreia pela Turner, de forma brilhante, como diria o Neto, diga-se de passagem, né? E o Jonas Tauley, mais um bom resultado, Quiroga, terminando o ano muito bem com o top team, em sétimo lugar, o Ross Chastain, muito bem destacado pelo Hélio, Timothy Peters, voltando a andar bem, sem se envolver em acidentes, terminou em nono, e o Cale Gayle, novamente destacado pelo L1, em décimo. Miguel Paluto foi 11º, não fez uma corrida tão brilhante assim, mas finalizou o campeonato de forma sólida. Os concorrentes do Matt Crafton, que eram James Buescher e Ty Dillon, terminaram em 13º e 14º. Bobo Wallace foi o 15º. De novidades, a gente teve na prova o Crafton e o Mason Mingus, né, que a gente tinha destacado na outra semana. O Kimmel e o Mason Mingus. Um foi 24º e o outro foi 25º. O Kyle Busch soube se aproveitar da truque um pouco melhor acertada do que a do Blaney, né, no final, e o Blaney tinha acabado de ter um contato no muro no finalzinho da prova, e aí na relargada o Kyle Busch disparou e recebeu a arma dele. Vamos entrar já no campeonato, né? Vamos falar do que a gente viu desse campeonato de 2013 da Camping World Truck Series, tendo o Matt Crafton como campeão, 40 pontos à frente do Ty Dillon, 43 à frente do Buescher. Então, perguntar primeiro para o Léo aí, o que ele avalia do campeonato de 2013 e o que ele tem a dizer sobre o Matt Crafton como campeão da Truck Series. Então, o Matt Crafton fez um campeonato que sobrou. O Matt Crafton, ele andou muito bem, foram 19 top team nesse ano, 7 top 5, uma vitória. Depois da vitória dele, se não me engano, foi lá no Texas, depois que ele venceu no Texas, ele acabou assumindo a liderança, que ele acabou assumindo a liderança, ele não perdeu mais a liderança do campeonato, aí ele soube se manter na corrida, sempre se mantendo dentro do top team, né? Sempre tentou completar muito bem a corrida. O Matt Crafton foi soberano o ano todo. Infelizmente, um piloto que poderia assim, bater de frente com ele seria o Johnny Sauter. O Johnny Sauter, que fez um campeonato muito forte. Eu acredito que o Johnny Sauter poderia, sim, confrontar com ele. Mas o Johnny Sauter teve uma sequência muito ruim no campeonato. Teve uma sequência de problemas absurdos, assim, nem culpa dele, sabe? Não foi nem barbeiragem do Johnny Sauter. Mas acabou sendo um azar que realmente o azar também pode tirar, acho, pelo menos a chance de um piloto lutar pelo título. Foi um campeonato muito bom, apesar do campeonato já estar assim, quase que meio decidido, já quase no meio, quase que chegando no final dele, já está praticamente certo. Né? Mas assim, foi um campeonato muito bom, um campeonato só com corridas boas, excelente corridas o ano todo. Nós tivemos corridas maravilhosas, tivemos corrida em Daytona, Talladega, foi, infelizmente acabou tendo que morrer de cinema, foi uma maravilhosa, corrida em Martinsville foi boa, teve a corrida no Kadak, foi excelente, teve uma corrida em Bristol também que foi boa. Só tivemos grandes corridas esse ano, teve o destaque, né? O maior destaque desse ano. Para mim, foi Eldora, foi um excelente evento. E dentro dessa variedade enorme da Truck Series, o Matt Crafton, o tempo todo, procurou se manter, pelo menos dentro do top team, para fazer um campeonato, sim, um campeonato bem cabeça mesmo, bem pensado, para não depois não acabar tendo que correr muito atrás do prejuízo. Como talvez lá na National Ice Series, né, o Reagan Smith acabou pecando, o Stan Horst também, depois que ele assumiu a liderança, acabou pecando. O Matt Crafton já teve uma atitude diferente, foi mais cabeça o ano todo, soube trabalhar o ano todo o psicológico dele, em toda corrida diferente. Um outro piloto também que eu penso que também seria diferente o ano para ele, se não tivesse tido dois problemas muito sérios seguidos, foi o Brendan Gallagher. O Brendan Gallagher terminou o campeonato em sétimo, né? E o Brendan Gallagher chegou numa metade do campeonato, que ele teve problemas muito sérios, o Brendan Gallagher. Eu não lembro direito se foi Kansas, eu não lembro onde, qual foi a época que ele teve problema, Iowa. Eu acho que foi Iowa, que ele teve um problema. Ele teve uma sequência muito ruim de corrida ali, que acabou tirando essa possibilidade dele de estar pelo título, né? Ele estava em terceiro, ele teve dois problemas seguidos, muito sério, e acabou tirando essa chance de estar pelo título. Um outro piloto também que acabou no final pecando por problemas, né? Foi o Miguel Paludo. O Miguel Paludo que estava no top 5, estava lutando lá e poderia sim ter terminado pelo menos em terceiro esse campeonato. Eu acreditava que talvez até chegaria a lutar pelo terceira colocação. Mas aí no final ele acabou tendo problemas aí, ficou mais para trás um pouco. Realmente foi um campeonato muito bom da Turk Season, um ano muito bom. Tivemos boas corridas, boas brigas, boas batalhas, payback, toque, batida. Teve de tudo. Realmente a Turk Series é um ano, mais um ano que a Turk Series, para mim, se evidencia como o maior destaque da NASCAR. Eu sei que a Speed Cup é o supra-sumo do negócio, é o auge do negócio, mas a Turk Series, mais um ano, fez um campeonato muito bom. E tivemos também na Turk Series, né, é um campeonato onde que quem lutou pelo título venceu. Isso, na National Series, pelo menos, ficou muito a desejar. O campeonato da Truck foi muito bom, provas espetaculares, principalmente em pistas de uma milha e meia, né, onde para muitos é o calcanhar de Aquiles da NASCAR atualmente. Né, um piloto como o Matt Crafton, que já tinha todo esse histórico de regularidade, sempre não vencendo muitas corridas, né, mas sempre um cara regular, eu acho que esse foi o ano dele, foi totalmente merecido. O engraçado, né, pessoal, que começou o ano, o Salter ganhando aquelas corridas, né, mostrando muita força, e o Crafton quietinho, comendo quieto, né. Ele conseguiu aquela vitória no Kansas, né, com os problemas que o Johnny Salter foi enfrentando, né, com Ty Dillon, James Buescher, que seriam os grandes favoritos ao título também, né, pela força das suas equipes, né, a Turner e a Richard Childress, né. Foram também sendo irregulares, tendo problemas, não se firmando, e o Crafton continuava ali. O Crafton, por muito pouco, não conseguiu 100% de aproveitamento em top team, né? Ele, não fosse aquele problema em Martinsville, onde houve o contato do Ty Dillon, o Harvey, que ele se envolveu, e em Las Vegas, né, onde ele liderava a prova até, eu acho que ele errou a estratégia, né, de pneus, né, mas ainda quase terminou no top team, terminou em 11º lugar aquela prova, por muito pouco que ele não, em 22 corridas, ele não terminaria com 21 top team. Outro grande destaque para mim, no geral, assim, para mim, digo que é uma surpresa, e uma equipe que vai vir muito forte para o ano que vem, é a equipe de Brad Keselowski. A Truck 13, Truck 19, no campeonato de dono de equipe, terminou em 3º lugar, o que é um número espetacular, né? Tanto o Brad, né? Não, terminou em 4º lugar. Tanto o Brad, tanto o Rocha Stein no final da temporada, fazendo provas espetaculares. A gente vê que é uma equipe que tem força para vir com o seu piloto, teve seu Ryan Brennan, né, que vai ser o piloto para brigar pelo título. Vai ser um grande contender pelo campeonato, né? Ryan Brennan, que para mim é um outro piloto que terminou em 6º lugar no campeonato. Ele teve várias chances de vencer, só que por alguns erros, como em Bristol, se não me engano, o Kentucky, né, quando ele teve uma grande briga com o Kyle Busch, no final foi o Ty Dillon que venceu a prova. Mas em pelo menos em 3 oportunidades, num momento de pressão extrema, o Brennan acabou cometendo algum erro, né? Mas mesmo assim, uma temporada muito boa do jovem piloto do programa da Penske, né? No mais, é isso aí. E foi um grande campeonato. E eu espero que em 2014 a gente tenha um ano com um sucesso igual, se não maior, né? E só mais um destaque, né, pessoal? Dois pilotos, né, da Red Horse, né? O Germán Quiroga e o John Stallings. Para mim, são das surpresas do ano da categoria. Tanto que o Stallings terminou poucos pontos atrás do time de Peters, que para mim é um desses pilotos regulares da Truck Series que merece ser campeão da série e que já conseguiu inúmeras vitórias, já disputou título até o fim. É um grande resultado para o piloto do Truck 7. Beleza. Bom, sobre o campeonato, rapidamente aqui, só para ilustrar o que foi a vitória do Matt Crafton, né, o título do Crafton, foram 19 top teams, 7 top 5 e uma vitória. São 22 corridas. Quem teve mais top team depois dele foi o James Buescher e o Johnny Sauer, foram 14. Então, assim, são 5 top team a mais, resultados entre os 10 primeiros a mais do que os demais. Isso colocou 40 pontos à frente, tanto do Dillon quanto do Buescher. E, assim, foi impecável, o campeonato dele foi impecável, mereceu, talvez merecesse vencer mais corridas, mas foi o que eu disse, né? É um cara que vence pouco, às vezes aparece muito pouco na frente, mas é muito sólido, e quando o campeonato é de pontos corridos, é isso que faz o campeão. Então, o Matt Crafton está de parabéns, mereceu o título. É indiscutível, não tem o que discutir sobre o título do Matt Crafton. Mereceu, concordo com o Léo, que talvez o único cara que pudesse tomar esse título dele, talvez fosse o Johnny Sauer, não fosse os problemas no decorrer da temporada, troca de crew chief, punição e outras coisas, acidentes e essas coisas, que ele acaba ficando mais sujeito por ser mais agressivo do que o Crafton. Que mais que eu queria destacar em termos de campeonato? John Stowley, gostei também do campeonato dele, me surpreendeu. Germán Quiroga me surpreendeu também, apesar de não ter terminado entre os 10 primeiros, entre o 13º, mas fez boas provas e amadureceu bastante. Dakota Armstrong foi outro cara que foi bem no campeonato. Miguel Paludo, com o 9º lugar, talvez podia estar melhor. Não fosse essas 3 últimas provas que não foram tão boas. Mesmo assim, o Miguel foi um dos grandes destaques da temporada, tanto para nós aqui quanto para os Estados Unidos. Bubba Wallace me decepcionou um pouco, mas acho que cumpriu o papel, vencendo e terminando corridas bem, sendo agressivo, como era o que eu esperava do Bubba. A grande decepção para mim, a gente já disse isso, para mim foi o Joey Coulter, que não conseguiu fazer nada além do que 5 top team. 15º no campeonato. 5 top 5, 5 top team e 3 top 5 com a trupe do Kyle Busch. Então, não tem o que dizer. O cara liderou apenas 18 voltas na temporada. Para vocês terem uma ideia, o Miguel Paludo liderou 72. Então, assim, foi muito fraco o desempenho do Joey Coulter, muito abaixo. Para quem já foi novato do ano, quem venceu corridas ano passado, com a truck que não é ruim, acabar nessa posição. Outro número que eu queria pegar, Brendan Gaughan vai subir agora para a Nationwide. Alguns problemas mecânicos e alguns incidentes também prejudicaram ele um pouco no campeonato. Mesmo assim, se mostrou ser um piloto muito sólido. E ele já é um veterano, na verdade, de Truck Series, né? Mas deu um tempo e tal, e retornou, e retornou muito bem, inclusive. É o piloto que teve maior número de top 5 no campeonato, dos pilotos regulares. Ele terminou 10 vezes entre os 5 primeiros. Talvez não fosse problemas e às vezes uma truck que não é da categoria em si, né, como a do Kyle Busch, ele poderia ter até vencido corridas. O campeão, Pedro, só fazendo um parênteses aí, o campeão Matt Crafton, ele teve 7, né? O Brendan Gaughan teve 10. Na posição de top 5 no ano, o Brendan Gaughan terminou o primeiro com 10, Dylan Sauter com 9, Blaine com 8, Kyle Busch com 8, e o Matt Crafton foi apenas o 6º, com 7. Então tá aí o resultado do Brendan Gaughan, que fez um excelente ano. E aproveitando também falando de top 5, Pedro, do Joe Coulter, né? O Joe Coulter teve apenas 3 top 5, e o Rochenstein, que fez apenas 14 largadas, teve mais top 5 que ele. Teve 4 top 5 o Rochenstein. Realmente o Joe Coulter foi bem abaixo. Assim. Isso, e diga-se de passagem, né? Como hoje eu tô afim de imitar o Neto mesmo, o Rochenstein foi muito bem, né? Vamos ver o que ele vai acertar para a temporada do ano que vem. E aí, falando do campeonato em si, cara, eu acho que talvez, como sempre eu digo, desde 2007, não mais 2008 para cá, com certeza, tirando talvez 2011, né, que foi o título do Tony Stewart, a Truck Series sempre tem sido o campeonato mais emocionante. Esse ano talvez não foi na decisão do título, mas se você for contar prova por prova, a emoção das corridas, o andamento das provas, é o campeonato mais interessante de ser acompanhado. O evento em Eldora e o evento no Canadá, para mim, foram os melhores eventos da NASCAR no ano. contando todas as categorias. Sem sombra de dúvida, Eudora e Bowmanville foram excelentes. Então, mais uma vez, a NASCAR está de parabéns com a Truck Series. É um campeonato que está se fortalecendo cada vez mais. É, vários acordos já foram firmados para o ano que vem, equipes, não sei como que está em termos de pilotos, por exemplo, Miguel Paluda ainda não se pronunciou e tal, mas assim, a categoria só está crescendo. A gente deve ter o Chase Elliott ano que vem full time, a gente vai ter a estreia do Tyler Hiddick na caminhonete do Brad Keselowski, o Ross Chastain procurando vaga. Então assim, eu espero muito da Truck Series no ano que vem. Eu achei que foi fantástico esse ano do campeonato, mais uma vez dizendo isso. Eventos bem acertados da NASCAR, e o campeão não decepcionou. Apesar da larga vantagem, foi construído prova a prova esse título do Matt Crafton, tanto que com 6, 7 provas atrás, a gente já estava conversando sobre o Matt Crafton ser campeão ou não, ou se alguém ia conseguir chegar nele. Quem surpreendeu no final do campeonato foi o Sauer, que se recuperou muito bem, né? Foi o piloto regular com o maior número de vitórias, essas 3 provas. Fez por merecer. Então, acho que é isso aí. Truck Series, de parabéns mais uma vez. Eu fiquei muito satisfeito com o campeonato. Queria saber se vocês têm mais alguma coisa para acrescentar aí em termos de Truck Series. A audiência, né, Pedro? O fim do Speed e o novo canal Fox Run, né? O Fox 2 também, o Fox 1 e Fox 2, né? Canal de esportes da Fox, né? A Truck tem sido basicamente ou a maior audiência da semana ou a segunda maior audiência da semana. Lembrando que esse canal também transmite college football, né? Que para muitos não sabem, questão de audiência dos Estados Unidos é a NFL, depois o futebol americano é universitário, que é o college football, aí que vem os outros esportes, né? Pra gente ver como que a categoria, que no último fim de semana deu, acho que 0,8K, pra gente ter uma noção, a Indy, por exemplo, na NBC Sports, tava dando 200K, tipo, 4 vezes a audiência da Indy, por exemplo. Só pra gente ter uma noção, assim, de como esse novo parceiro, né, pode, com cobertura maior, né, de público, né, pode ajudar a categoria a crescer bem mais. Sem sombra de dúvidas, não veio para fechar, né, a NASCAR, vamos dizer, nos Estados Unidos, não foi para encerrar ou passar as corridas em VT e tal, mas sim para diversificar o esporte, a NASCAR sim, sendo a maior audiência do canal, isso é importante ser frisado, sim. E a audiência é grande, inclusive, da Truck Series. Se eu não estou enganado, eu li alguma coisa que fechou algo em torno de 1,5 milhão de espectadores a corrida da sexta-feira passada lá em Miami. Foi um número bem grande. Isso mesmo. Pra gente ter uma noção, a Fórmula 1 que foi, acho que foi na NBC aberta lá, deu 600K, que seria tipo um terço a menos da audiência, assim. A gente tem uma noção de como a Truck Series tá muito bem com as costas largas agora da Fox, né? Porque a Truck Series tá bem porque, eu penso que é mais ou menos o que eu falei, né? A Truck Series ela consegue ter assim, uma real noção de como é o campeonato. Porque assim, quem disputa o título realmente está lá toda hora, está lá vencendo. Uma grande variedade de vencedor. Pedro, vai só dá uma conferida para mim, Pedro, fazendo um favor. Sim. Os vencedores desse ano aí, vê aí se teve uma sequência bem variada de vencedores. Foi assim. Na Truck Series foi Johnny Sauer em Daytona, Johnny Sauer em Martinsville. Venceu 2 seguidas. Em Rockland, Kyle Larson. No Kansas, Crafton. Aí em Charlotte e em Dover, Kyle Busch. Aí no Texas, Jeb Burton. No Kentucky, Ty Dillon. Em Iowa, Timothy Peters. Em Eldora, Austin Dillon. Em Pocono, Ryan Blaney. Em Michigan, James Buescher. Daí só em Bristol, Kyle Busch voltou a vencer. Aí em Bowmanville, foi o Chase Elliott. Em Iowa, James Buescher. Em Chicago, Kyle Busch novamente. Em Vegas, o Peters. Em Talladega, o Sauer. Martinsville, o Darrell Wallace Jr. No Texas, o Ty Dillon. Em Phoenix, o Eric Jones, e em Miami fechou o Kyle Busch de novo. Tá aí porque o campeonato da Truck Series, né, é um dos melhores campeonatos. Isso é até assim, uma opinião minha, pessoal. Tá aí porque o campeonato da Truck Series realmente é o melhor. Ou você pega de Iowa até Michigan, tivemos assim, só vencedores diferentes, entendeu? Tivemos o Ty Dillon, o Timothy Pitt, o Austin Dillon, o Ryan Blaine, o James Bush. Aí foi que o Kyle Busch voltou a vencer. Mas assim, colocando... Verdade, Busch, se você pegar do Texas, né? Foi o Jeb Burton, o Ty Dillon, o Peters, o Austin Dillon, o Blaney, o James Bush. Daí só em Bristol o Busch voltou a vencer. Aí a gente teve uma sequência de três provas de novo. Kyle Busch, Chase Elliott, James Bush. Daí Kyle Busch, Peters, Sauter, Wallace, Ty, Dillon, Eric Jones, daí só de novo caiu o Bush pro teu vencer. Então, foi então, bem esparramado mesmo as vitórias. Bem esparramado as vitórias, entendeu? Então, assim, não é um campeonato chato, estilo um campeonato sem graça, como está se tornando a National Night Series. Por isso que a National Night Series, eu penso que logo a NASCAR deve mexer. Então, mas assim, tá aí a NASCAR, a Truck Series como um todo. Eu penso que no futuro, lá daqui uns 2, 3 anos mais ou menos, a Truck Series deva ser um espelho da ARCA. Porque um dos campeonatos mais fortes que tem nos Estados Unidos, para mim, de Stock Car, é a ARCA. Porque na ARCA você anda em Daytona, você anda nos ovais, você anda, por exemplo, em Springfield, você anda em oval de terra, você anda no road course, você anda em oval de .250 milhas. Então, assim, lá na ARCA você anda em todos os tipos de pista. E anda pista de uma milha e meia também, perdão. Então, assim, é muito variado o campeonato da ARCA. E penso que a Truck Series deve estar encaminhando para isso, né? Por isso essa grande variedade da Truck Series, por isso esse ano recheado de muita coisa boa, né? Por isso penso que cada ano a Truck Series vai estar sempre melhor a cada ano. Num campeonato que realmente vale a pena sentar e assistir. Porque as corridas não são monótonas, é uma ou outra corrida que é monótona, também não tem jeito de fazer um campeonato que nem da NASCAR, que é mais de 20 corridas, né? Você fazia que nem nesse ano, 22 corridas. Mas o campeonato de 22 corridas só emoção, emoção, emoção. Isso também não acaba dando. Vai ter uma corrida que ou outra que o cara vai estar melhor preparado e vai espontar. Mas esse ano da Truck Series foi um ano excepcional, um ano muito bom, mas muito bom mesmo. É, e o campeão foi coroado com todo o mérito dele, o Matt Crafton, né? Mérito mesmo, porque o Matt Crafton ele fez algo que é muito complicado. Se mantém quase todas as provas dentro do top team. Parabéns ao Matt Crafton mesmo. E assim, eu vejo a Truck Series que se continuar, a National Light continuar como ela está hoje, a Truck Series deve pular para ser a segunda categoria da NASCAR e não a National Light Series. Isso é questão de gosto, tá? Não, tá, pessoal? Não é questão que a NASCAR vai fazer isso. É questão de gosto, um gosto pessoal meu. Pra mim já é melhor. Eu, Leonardo Guina, pra mim a Truck Series é a melhor categoria. Até melhor que a Sprint Cup. Essa é a minha opinião. Então o grande fator, né, Léo? É, como esses vencedores variados, né? A gente pode ver pelo fato da gente ter 5, 6 equipes. Com um nível muito. Pode uma ter o staff técnico melhor, né? Os trucks melhores, mas no geral, a diferença entre a Red Horse para Richard Childress, por exemplo, é muito pequena. Você tem 6, 7 equipes aí, como eu até destaquei a equipe do próprio Brad Keselowski, que também chegou num nível top. Isso aí acaba refletindo na variedade de vencedores, né? Não, sem sombra de dúvidas. E eu concordo muito com o Leonardo. No meu conceito, igual eu falei, desde 2008 eu sempre achei a Truck muito melhor, os campeonatos da Truck muito melhores do que o da Nationwide. E em termos de público, eu não sei como vai ser a evolução, mas se está crescendo, se ela vai conseguir superar a Nationwide. Em termos de desenvolvimento de pilotos, eu acredito que não. Que sim, a Nationwide vai continuar sendo considerada a segunda principal categoria pela NASCAR, mas que mudanças deverão ser feitas, e isso aí a gente vai até comentar no bloco da Nationwide mesmo. E o que eu mais gostaria de dizer, assim, que a Truck Series é sim um campeonato que ele está melhorando só, ele está em ascensão, e esse número de vitórias, de pilotos diferentes vencendo, talvez o Kyle Busch sobrando um pouco com o equipamento bom que ele tem e também o talento que ele tem nessas categorias menores, mas não foi o suficiente para apagar o brilho, até porque ele acaba cedendo mais essa Truck do que o carro que ele tem da Gibbs na Nationwide. Mesmo assim, não atrapalhou o campeonato e, como bem o Léo disse, o campeão foi coroado com todos os méritos. O Matt Crafton mereceu muito ser campeão. É, vamos ver se ele consegue vencer mais corridas ano que vem. Eu espero muito que isso aconteça. Tem mais alguma coisa aí da Truck Series que vocês estão querendo pegar aí, mais algum ponto? Nós vamos deixar para falar de 2014 no último bloco, né? É, vamos deixar para falar de 2014 no último bloco, né? É, só para encerrar mesmo, parabéns ao Matt Crafton pelo título e parabéns a todos os pilotos que andaram muito esse ano, fez um grande campeonato, e parabéns para o Eric Jones, que eu falei que o moleque era bom, tinha pedigree, o moleque venceu. É isso aí mesmo, pessoal. Bom, então é isso aí, moçada. Nós vamos encerrando o bloco da Truck Series. É, nós vamos retornar no bloco da Nationwide Series para falar sobre a Ford EcoBoost 300, que também aconteceu em Miami, sobre a vitória do Keselowski e sobre o título do Austin Dillon, o final da prova com aquela longa bandeira amarela e tudo mais que aconteceu na Nationwide nesse ano.